Salvador, voo no São Guarulhos. Para Guarulhos, confirme a hora do plano. Provavelmente só chega daqui a 10 minutos. contato. Torre, bom dia novamente, para Brezinho 30, Centrado, Delta, autorização 190, Aracaju. 3520, Aracaju, está pronto para a cópia? É, pronto para a cópia, 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, decolada a pista 28, com primeira curva à direita, saída Aron, após direto Aracaju, controle 120.8, transponder 5160, tá? 3520. Autorizado 190 Aracaju, 28, primeira curva direita, Aron, para direto Aracaju, 120.8, eu transponder 5160. Correto, chamei pronto, então 3520. Chamei pronto, tá? 3520. Torres, Salvador, Delta 3, 520. Está pronto para posicionar, posição 04. Utilizado, chame táxi, o 3520. Faça o pushback com a cauda voltada para a cabeceira 10. Positivo, autorizado, pushback com a cauda voltada para a pista 10, 3520. Prossegue. E a nossa autorização, senhor? Em Guarulhos, aguarde a cópia, o ajuste 1018. A saída prevista? Israel. Salvador, Otá 3520, 122 a bordo, 122. Alterna Recife, 2 horas e 50. Táxi 3520 via 43, Índia Alfa, quilo ponto de espera da 28. via pátio 3, pelo Alfa, ponto entrada 28, tá 3520. Salvador, é o teu 3399 com a Delta. Guarda Copa, o ajuste 1098. 1098, aguardando. torre Salvador, tá 3520, pode esperar, pronto. 3520, ali decola pista 28, o vento 180 graus, 179. Além de cola, pista 28, 3520. Confirmar o vento para o 3520. 80 graus, 179. Gente, muito obrigado, 3520. Autorização do Gol 987. Firma, autorizado Guarulhos 360, Pesolo 10. Após base e após o Pesolo 16, pista 28, curva à esquerda, saída da El, Lida Bridge, controle 1208.